What the hell is this? That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. Yeah. Esqueça tudo que passou, uma nova era começou. 2007 e assim revolucionou. Miscos e três pilares, solos na selva de pedra. Sobre mares gelados, a verdade está submersa. Me torno louco para se sabe nessa terra. O sangue escorre, mas a guerra nunca cessa. Eu rezarei por todas essas almas na sagrada Meca. Cara palha, caçador safado urbano. Eu nunca deixei, nunca deixarei de ajudar um hermano. Independente do que aconteça, eu ainda traçarei os meus planos. Já me caçaram, agora que caçarei por território sagrado. Eu até já passei, até nos seus sonhos eu te perseguirei. Mudando padrões, dessa maldita caçada. Do topo do patamar eu gritarei, meu filho Pancrácio. Faça dos reis supremo da tribo, cérebros e carapalha. Caçadores urbanos, surgindo em meio aos estranhos. Diferente causa nobre, junto nós caçamos. O ódio e a fúria de invejosos e traíras. Como eu, cérebros, minha lombriga tá faminta. Vela raiva como um cão faminto. Pele vermelha, cara pálida, expandindo o que sinto. Com a força de guardião velando todo um castelo. Perdido num labirinto, achei o caminho certo. Entre almas escrotas se rebelem perdidas. Três cabeças raivosas, uma delas te persiga. Na sujeira o sangue corre nas minhas veias. Terrorismo, sanidade, do rap, aqui capa da veja. Na lista meu nome atrás de um doador. Com coração mais impuro e aniquilador. Trocando favores com um poderoso chefão. Traficando cadáveres, matando em meio à multidão. Os inimigos todos juntos serão condenados. A vagar pelo inferno por todos os pecados. Vai tirar seu pé da lama, sentimentos por bem materiais serão trocados. Chegou a hora de acabar com a farsa. O seu sofrimento eu acabarei com uma faca enferrujada. E com meu sangue eu selarei essa maldita caçada. Entre profetas do futuro e o passado, estamos na guerra, atrás do Mike amaldiçoado. Escondido numa tumba, vida de ossada. O canibal se revela, à noite na caçada. Entre espíritos malditos vagando nas ruas. Na madrugada, o ritual sagrado revela a verdade nua e crua. A resposta da selva de pedra, caçarei até o final. Místicos, três pilares, os líderes.